Esse é o Salatiel, caralho, só lança braba. Caralho, só lança braba. Caralho, só lança braba. Das novinha, safadinha. Esse que é uma sala, das novinha, safadinha. Esse que é uma sala. Toma, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete. Toma, cacete, DJ Daniel. Caralho, tá maluco?